Isabela e o prisioneiro. Nosso filme nunca vai ter fim. Espera um pouquinho. Os... Attack ships on fire. Official. Não repare na tomada! Fala galera, beleza? Voltamos aqui com Não Repare na Tomada. Eu sou o Rafael. Eu sou a Dé. Melissa. E nós estamos aqui, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é trilha sonora e explorar a trilha sonora do filme... Miss Bella e o Prisioneiro. Dirigida por... Dirigida por quem? Eu sei quem é o roteiro. Olha, como se faz maldade? Vocês perceberam como faz maldade? É assim que faz maldade. Eu sei quem atua no filme. Ela sabe quem fez o roteiro. Sabemos quem fez a trilha sonora. Dirigido por... Vamos lá pro diretor de cinema. Nada mais justo. Então, trilha sonora. Dirigido por quem? Eu não sei. Por isso que eu perguntei. Se eu soubesse, eu não teria perguntado. Percebe? Ah, que sacanagem. Alguém veja por quem foi dirigido o filme. É, tá no lettering aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Vai aparecer nas nossas pernas. Ou não também. É nas pernas que vai aparecer? É. Nossa, vai começar cancando. Bom, pessoal, olha, trilha sonora do filme, então, é compreendido por tudo aquilo que... É, por todo argumento narrativo que não é visível, mas que podem ser ou podem ou não ser motivados por algo que visível. É, a música ou trilha sonora musical são colocadas somente na pós-produção e elas podem ser favorecer ou contrastar um sentimento dado pelo visual da cena. É, normalmente está separado do desenho de som ou sound design, que trata dos ruídos da cena. É, um copo quebrando, tiros, tapas, etc. A trilha sonora pode ser um personagem, reforço dos sentimentos ou até mesmo uma testemunha da história. Normalmente a trilha é personagem quando ela estabelece o tema dos elementos narrativos não presentes na imagem. Como, por exemplo, dois personagens estão andando no corredor, parcialmente iluminados por facas luzes de lanterna. É, eles correm apressadamente. Então essa é a cena, sacou? Se a música nessa cena for uma música tensa, então a cena é tensa. Então a música, ela tá favorecendo o sentimento. Por outro lado, se a música é um pouquinho mais alegre ou com aquele tom de mais aventureiro, então eles estão fugindo de alguma água, alguma coisa. A gente tá atuando. Vamos lá. Água. É, eu lembro muito quando eu falo nisso, quando eu tava escrevendo isso daqui, eu lembrei muito de Os Goonies, né? Porque Os Goonies, eles estão correndo num túnel, sacou? Com fracamente iluminados. E eu fiquei pensando, se a trilha sonora aqui for uma trilha sonora tensa, meu, tem um assassino atrás deles. No caso, tinha realmente um assassino. Mas como o filme era mais de aventura, e eles não sabiam que o assassino tava atrás dele, ou os assassinos estavam muito longe, uma coisa assim, a música tinha que ser leve, sacou? Entendi. A música ou trilha sonora pode surgir de algum motivo ou sem motivo nenhum. Ela simplesmente toca. O motivo que gera a música normalmente é um rádio ou uma banda tocando. E nesse filme, Lisbelo e Prisioneiro, a gente tem as duas situações. Sim. Inclusive tem um erro de continuidade muito sério no filme quando eles estão tocando a corneta. Que eu depois eu falo. Corneta. Porque eu sou corneteiro, fui corneteiro. Ai, um meu dia. Deus. Posso agregar um comentário? Esse negócio de banda tocando de fundo é legal assistir Faroeste Caboclo. Porque foi aproveitado. Sim. A banda Aborto Elétrico tocando do filme do Renato Russo, Somos Tão Jovens, enquanto tá passando o filme do João. Um tá de fundo com o outro. É muito bacana, sim, isso. Sim, sim. É. Mas daí você tá explorando, realmente explorando bastante, sim, do que o áudio pode te trazer pro filme. É só uma parte aqui. O áudio, ele é muito mais importante do que a imagem. A gente diz... que o áudio, ele é capaz de atravessar o ser humano. É, se você tá no cinema e tem uma imagem ruim e você não quer assistir, você tampa os olhos, já era. Mas se o barulho do filme tá te incomodando, nem tampando os ouvidos você consegue, você continua ouvindo. Então essa é a força do áudio, sacou? Então quando a gente tá falando de trilha sonora, a trilha sonora, o impacto dela é muito maior, mas muito maior do que a imagem. Muitas vezes é ela que é o personagem principal da história. Sim. É o Whiplash, por exemplo. Se não tiver trilha sonora, vai ser um maluco fazendo exercício abdominal. Dá mesmo. Muito lindo esse filme. É. Aí, daí eu dei outros exemplos aqui, mas eu acho que a gente vai começar a cair pro filme, sim, né? Vamos mergulhar. Vamos mergulhar no filme. O filme começa contando a história do... Leléu. Do Leléu. Isso. Que ele é um cacheiro viajante do tipo malandrão do interior dos estados do Nordeste. Que é bem, que foi bem típico isso uma época. Eu ainda não sei se hoje é típico isso lá. Tem ainda, acho que bem interiorzão, pode ser que tenha, mas... Né? Os cacheiros, na verdade, do Nordeste, pelo que eu vejo, eles são mais uma releitura do cacheiro antigo que também que vende, só que eles são mais pro cordel. Então, assim, sim, eles levam mais a cultura do e que o produto. Recentes. Isso, eles bem são mais... Bem mais circenses. Que atrás. É interessante salientar que os elementos circenses foram pouco utilizados no filme. Grandes cenas ou movimentos ou não foram, assim, foram explorados, porque eu acho que não é o tema. Sim. Realmente o tema é o homem que encontra a sim, mulher amada, né? O mocinho e mocinho que se encontram. E a trilha sonora, ela logo no começo, ela já se vê presente. Quando ele chega na cidade e começa sim, a cantar aquela musiquinha anunciando o seu produto. Sim, sim. Então aquilo que você não está vendo a motivação do que é uma rima até fraquinha e tal, se torna voz do cara. E daí ele sai lá falando da dor de corno e começa a vender os produtos e tal, que é muito sim, legal. Que já é bem cantado pro cordel. Já é bem cantado pro cordel. Eventualmente, a trilha sonora passa a dar, a ter significado da emoção. Quando ele começa a levar as meninas pra cama, naquela hora, aquela música. E é uma música falada, né? Que não é uma música, não é instrumental, sim, né? Qual que é? É a Dama de Ouro? Não, a Dama de Ouro... É depois. Não, a Dama de Ouro, na verdade, é do casal do Cabo e da moça lá. Verdade. Que é do Zé, né? É do Zé Brito. Zé Brito, isso. A primeira música, na verdade, que toca... É dos irmãos. A introdução vem com os irmãos, que é... Sim. Eu quero... É Lisbela, o nome da música isso, mesmo. Lisbela. E ele vem justamente dessa forma. Ele vem chegando na cidade e vem aquela musiquinha, aquele toquinho, assim, que você já lembra ao sertão. Você remete ao sertão. Então, isso foi muito legal. E daí, depois, quando ele começa a vender o produto, daí ele começa a cantar. Como se ele... Quando ele chega na cidade, ele fala, eu quero ser um grande artista de cinema. Uhum. Daí, como se fosse... Justamente aquele que a gente tinha conversado. Conversado. É a música falando do personagem. O personagem não tá falando nada, a música tá entrando. Tá, ali a música introduz o personagem. Sim. É isso mesmo. Depois a gente vê oportunidades onde que a música é motivada. O que significa música motivada? Tem algum elemento em cena que de fato faz tocar música, seja uma banda marcial, que tem lá a banda marcial tocando, e depois, ou seja, a música do carro, quando eles estão dentro do carro, passeando na cidade lá e tal, que também reflete o personagem, né? A música reflete realmente, o personagem. Realmente, ali eu acho que a música mais bem colocada pra personagem foi Carol, porque o cara é todo mais blá, blá, blá. Vocês perceberam que a voz do cara é igualzinha do Guilherme Briggs, cara? Igualzinho, velho. Eu olhei o cara falando, meu, Freakazoid vai sair da tela. Eu achei muito, muito Guilherme Briggs, assim. Mas, na verdade, aquele ator, eu não sei se vocês acompanham a novela. Eu, pra mim, eu vejo aquele ator, tipo, ele tirando sarro dele mesmo. Porque se você for acompanhar as novelas que ele faz, no Carioca, ele fala daquele jeito. Só que ele exagerou um pouquinho. Ele exagerou mais. Não, mas ele fala daquele jeito. Ele é aquele... E daí ele explora bem o... Porque até mesmo as nuances do próprio nordestino, que vê isso como um jeito meio zoado, não tão macho ali. Não é cabra macho. Não é cabra macho. É sensacional. Fora o corcel, né? Sem esquecer o corcel dele, o corcel azul. Que ele sai com o broto, escutando a Harry Pichiano, a Brilhantina, assim, rapaz. É bem realmente. Pode reparar isso, inclusive, que os personagens são bem estereotipados. Todos sim, ali. Sim, sim, sim. É bem típico, eu acho, de uma história baseada em um conto desse, né? Sim. Não faria sentido nenhum sem personagens muito reais. Eu acho que eles aproveitaram esse micro-universo do sertão para trazer para o restante do país os personagens caricatos e como esses personagens interagem um com o outro. O matador, por exemplo, ele não é matador porque ele é mau, ele é matador de costume. Sim, de que costume. Isso eu achei uma coisa muito top, assim, porque eu não sou matador porque quero, eu sou matador porque eu tenho costume. É. Aí eu fiquei pensando pensando outros filmes que representavam o matador, até Carandiru, por exemplo, que tinha um matador lá, e o matador já se arrepende. E lá não, lá esse matador é o matador mesmo, porque fez isso a vida inteira e vai continuar fazendo. É o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer. É que ele é do estado de Alagoas, gente. Mas essa questão do matador é costume de lá, porque a minha avó é nordestina e o meu avô, ele ficava com facão na garagem dele e todos os namorados, porque minha mãe, na verdade, são em sete irmãos e são dois homens. Então, todos os meninos que chegavam lá, meu avô pegava o facão pros caras e lá é assim, entendeu? Então, assim, não é. Quer dizer assim, ó, eu sou machão, porque lá tem o costume de ser assim. E lá matador é cabra, tem que riscar a faca mesmo, faz o que você não. Eu acho que essa é. Mas que é lá, todo mundo anda com uma gravata preta, porque todo dia tá de luto. Mas fora a atuação também do Marco Nanini, né? Porque... Então, a única. Não tem um crítico da atuação, a única coisa do roteiro que eu acho que eles repetiram uma piada. Que é a piada com o Marco Nanini também, que foi primeiro eu te mato e depois eu me mato. É a mesma piada de um outro filme. Agora não sei qual que veio primeiro. Qual? O Auto da Compadecida. Veio primeiro. Então repetiram a piada, eu acho que isso daí. E eu achei sensacional eles terem pegado e estereotipado isso, Fanny. Não, é porque é exatamente isso que eu ia falar, por isso que eu tô te abraçando. É muito lindo eles terem pegar o Marco Nanini e botar ele pra um personagem que ele já é costume dele fazer, é sensacional. E é um lance que no próprio do ator que faz o Selton Mello, também achei sensacional. Botar ele ali como um espertão que nem foi no outro filme. Mas no Auto da Compadecida ele era um espertão, mas ele era frouxo. Sim. E esse aqui não. Ele esse já aqui é mais macho. Ele pega o boi pelo chifre. Mas no Auto da Compadecida ele vai mais influenciado por conta do Grilo. Sim, do Grilo. Porque o Grilo era mais cabeça que ele. Se ele quisesse enganar o Chicó... Ele enganava o Chicó fácil. Sim. Porque sim. Ele sempre teve a persuasão dele... É muito mais superior a qualquer um que tinha no filme. E você pode ver que os dois ele fala cantado. Esse daí já é uma característica do ator, do Selton Mello, porque até mesmo no palhaço ele fala cantado. Fala cantado. É fantástico, acho lindo. Agora, voltando pra trilha sonora do negócio do touro. Sim. O que você achou? Então, eu em um primeiro momento me desconectou, né? Porque não era uma. Não me colocou na pele do assassino, não me colocou na pele do mocinho, nem me colocou na pele do touro. Por outro lado, eu pensei justamente no personagem do Marco Nanini, né? Ele pega a arma e ele vai enfrentar. E ele sabe que ele não vai matar, porque uma arma daquela não mata um boi. Uhum. Ou se mata, o boi continua andando. Sacou? É umas coisas assim, umas loucuras. Do jeito ele se fode. Do jeito que se fala. Então ele tava meio que enfrentando a morte. Mas realmente assim, eu acho que eles podiam ter pego um outro trecho da música mais tenso, ou então aumentado o volume. O volume da trilha. Acho que teria mais impacto. Mas compôs o filme, a obra tá composta. Sim. Então não me afastou. Me deu uma breve desconectada, mas eu voltei, tô no filme. E quanto ao restante das músicas, você achou que teve as mesmas colocações, assim? Tipo, você tem essa crítica? Porque eu senti falta disso. A única crítica que realmente, assim, eu penso e repenso. A única crítica foi na hora que ele, depois do beijo, que eles estão no cinema, e o casalzinho se beija, aí começa a tocar uma música que fala: você, o meu amor, eu sempre quis você, e não sei o que, vou caminhando, né? É uma música bem romântica, só que eles não estão juntos. Uhum. Mas daí eu penso, pô, será que essa música não tá falando o que eles queriam tá fazendo? E quais ações deles? Ela tava se preparando pro casamento, se arrependendo. Sim. De estar se casando com um otário. E ele? Ele tá cuidando do parquinho, sacou? Uhum. Eu acho que se ele tivesse em outra situação, sabe, de outra situação, tipo, com o lacinho dela na mão de novo, ou alguma coisa assim, eu acho que eles teriam um ganho. Talvez numa roda gigante. Numa roda gigante, vendo, sabe? Eu acho que uma coisa assim, eu acho que eles teriam um ganho isso daí. Eu acho que a voz do Caetano rola pra trilha sonora. Se fosse outra pessoa cantando, rolava melhor. O Caetano, ele é muito chorão na música. E eu acho que... Não, pelo amor, não. Criticando a voz da música. Olha o Caetano. Tô na pirotecnia baiana louca do Caetano. Adoro. Mas eu acho que ali, naquele contexto, não caía bem. Talvez uma mulher cantando ficaria mais impactante. Talvez uma Simone ali ficaria mais da hora. Eu já discordo, né? Sabe por quê? Porque o Caetano Veloso, ele retornou nessa época justamente por causa dessa música. E eu vejo o Caetano com essa música, assim, o sentimento dele foi gostoso. A mesma coisa da música da Elza Soares. Sim, da... aquela cena da Yuzira. Não, é Yuzira, só que me fugiu agora o nome da música. Que ela começa chorando a música. Espumas ao vento. Isso, Brumas ao vento, isso. Espumas. Não tem problema, tô na Brumas de Água, outra coisa. Mas enfim, ela começa chorando e é o sentimento que a Irani, ela tem pelo... Isso, e daí ela começa chorando, e eu vejo a mesma coisa no Caetano, porque se você parar pra pensar, ele tá todo triste, daí ele faz tempo mas que ali, eu não vejo você. Mas eu acho que ali cairia bem a voz do Caetano Veloso pra cena da cadeia, daria pra fazer duas versões dessa música. Aí, ali cairia a voz do Caetano, na outra parte da música não cai, gente, cairia qualquer outra pessoa, mais feminina ali. Ali o sentimento é de descoberta, o Caetano entrou com a decepção, com a tristeza. Exatamente. E caiu. Porque, bem. Pensa na história dos personagens. Ele já era mulherengo. Ele já tinha feito tudo na vida e ele encontrou o único amor que valia a pena pra ele. Uhum. E, então não é uma coisa triste, é uma coisa feliz. Sim. Agora e a dela, no caso dela? Ela não conhece nada e tá se casando com um otário, sacou? Uhum. Então eu acho que por isso que encaixava outra voz. Porque o sentimento dela é de descoberta, é de recente. Aí na parte da cadeia, botar o Caetano Veloso, tava certo. Ali não tava. Podia ter feito duas versões da música e ia, ó, ficar supimpa. É isso que eu... Supimpa! Mas é isso que eu senti falta, que eu perguntei pra ele dos takes. Porque tem algumas continuidades das músicas que eu falo, putz, por que não colocou essa parte, cara? Que ia ficar bem melhor. Por isso que eu discordei com você. Eu concordo da voz do Caetano, assim, tipo, dele tá ali. Eu gosto da voz do Caetano. Também pra mim, gosto. Eu gostei daquele momento. Só que eu acho que, assim, se pegasse uma outra parte da música, se encaixaria melhor. Entendeu? Não precisaria trocar a voz. Eu penso assim. Mas isso também é uma questão da gente pensar no sentimento que a música traz. Uhum. Não como um todo, mas como um trecho. Então a gente tá avaliando aquele trecho com aquela música, porque é o que o cineasta nos apresentou. Uhum. Mas a música inteira, qual o sentimento que ela nos traz? É um sentimento de descoberta, de tristeza, de frustração e tal. Então, quando ele coloca aquela parte daquela música ali, não necessariamente ele tá colocando somente aquele sentimento, mas de repente toda a música. Sim. Podemos avaliar que isso daí foi uma manobra pra trazer a música inteira. Sim. Dentro de um trechinho, e ele Sim. só pôde representar daquele jeito, que é a mesma coisa que eles fizeram quando na cena do rádio, e Sim. que ele acaba de transar com a mulher do matador, que o matador pega a mulher dele com aquela não sei o que lá, foga passageira, que toda a música inteira, a música inteira é só tesão, sacou? E ele só pega aquele trechinho pra representar, e aquele trechinho representa mais forte, entendeu? Mas dessa música eu tô apaixonada, na verdade, por todas as músicas. Eu vim escutando, por isso que eu tava com fone de ouvido. Essa música, pra mim, quando ele, logo no final do filme, que a Irene, ela chega no bar, assim, o Marcos Neme tá com aquele olho preto, assim, sabe, de ódio. Uhum. E ela chega no bar, me bota uma pinga aí, e não sei o que. Daí vem a Elza Soares, esse amor não é coisa passageira. Daí já começa aquele tango, assim, rasgando. Eu falei, nossa, cara, agora vai deitar no bar, vai rolar. Ih, encaixaria melhor os dois. Tá, cara. Não. Eu acho que seria um final mais... mais bonito pro personagem, Sim, né? Pro matador. O matador morrer, ele é meio piegas, né? Sim. Sim. Porque ele é um personagem forte. Ele podia virar o corno. Sim. Sacou? Ele podia vestir esse papel. E essa transformação dele, vendo o Marco Nannini se transformar no corno, ia ser muito foda. Sim. Então eu Sim. acho que aí é onde que o roteiro ficou muito perto da fábula. Porque na fábula, no conto, ele morre. Será que não é pra retratar o lance do cinema que ela comenta? É. A história cinematográfica. A história cinematográfica e tal. E eu acho que por isso que soou piegas pra mim. Não, ele morreu. Do mesmo jeito que uma tentar atirar, depois a outra atirar, aquele lance lá. Eu achei aquilo sensacional. Não, foi bonitinho. Com certeza foi bonito de ver. O lance do de novo? De novo. Mas aqui o Marco Nannini, ele cativou ele muito cativou no muito. O personagem dele. Personagem muito foda, e fora entendeu? Que a música, por isso que eu gostei do tema, porque a música, ela trouxe isso também, que no, quando ela tá acendendo a vela, ela fala assim, espero que um dia a gente possa se encontrar de novo. Na música. É. Entendeu? Então, tipo assim, ela... Daí você fica naquele sentimento assim, nossa, podia ter continuado vivendo? Ou será que de repente ela vai se matar pra encontrar ele? Eu acho Entendeu? Que ela é uma personagem mais forte ali do que todo o resto do contexto. Porque tem sempre aquele personagem mais forte, que é o... Ela seria o antagonista da história, não seria? Eu tô pensando aqui, assim, eu juro que eu não senti tanta força. Tô vendo aqui algumas cenas, ele porque não é, não é a decisão dela que faz o Marco Nanini ir... Olha, ela é. Voltar no barco e faz o Marco Nanini ir pra delegacia matar sim, o cara. Sim. Pra mim tá claro isso daí. Mas eu acho que eles dois são o antagonista. Eu acho o casal que o casal. Antagonista. Um só eu acho que não é. Tudo bem, ela esteve junto dele por muito tempo, mas o Marco Nanini também, o personagem do Matador, sim. também esteve junto sim. do cara por muito tempo. E os então, dois têm o sentimento de eu gosto de ti, mas não gosto. Não gosto e tal, vai dando aquelas mudanças entendeu? Todas. Sim. Então eu acho que os dois são um personagem só que representado em duas metades, entendeu? É, tanto sim. que no final ela pega ela fala, a morte foi uma coisa que você me negou a vida inteira, é. Né? Então, tipo, assim, eles eram realmente uma coisa e ela sentiu, por isso que eu fiquei assim, nossa, não podia ter dado um finalzinho melhor. É. Mas nós, talvez a gente tinha que sentir isso deles. É. Talvez é a paixão doentia mesmo que dá na bosta. É, porque quando você pensa, ele tirou ela da zona, né? Sim. Sim. E, então, ele não tinha problema com ela ter tido outros homens. E ela, ele sabia qual o tipo de mulher que ela era, sacou? É que assim... Será que, agora, será que... Agora que você é minha, você não é mais de ninguém? Será que foi essa mensagem? Eu acho que sim. É paixão. Aí, venda, não é coisa de momento. Isso, é paixão. Ali é uma paixão doentia mesmo. É de propriedade, mano. É posse ali. É posse, eu acho que é isso, mano. Tanto é que depois ela tenta se apossar do outro. Exato. E ela fala, você vem comigo, eu amo por dois. Não, isso daí não existe. É paixão, é doença ali. É doentio. Sei lá. Gente... A trilha sonora, matamos? Ou querem falar da trilha sonora do final? Fantástica, a última música é a melhor. Eu achei que mais encaixa o filme todo. Da cena do casamento. É do amor? Não, amor é filme. O amor é filme. É a última cena, que daí quando vai fechando, eles se levantam, vão embora. Aí no finalzinho os dois se beijam. É o amor é filme e Deus é espectador. E apaga a luz do cinema. Pra mim ali, aplaudindo em pé ali. Legal, legal. Não gostei da forma como eles quebraram a quarta parede. Porque eles tinham uma quarta parede A e uma quarta parede B, né? Sim. Daí que eles olharam pra gente assim e falaram, então agora tem alguém aqui no cinema que tá com o coração partido, não sei o que, tem alguém... Aí eu, cara, não precisava, eu acho que meio que farta a parede. Daí o filme afasta assim, fica eles lá no final, daí a gente vê, é um cinema que a gente tá assistindo na tela. Sim. Daí eu falei, meu, virou meio sci-fi esse final. Será que não é porque era uma peça de teatro e no teatro tem essa interação com o público e eles pode tentaram ser. Trazer a interação do teatro pro cinema? Porque ele é um filme pode mais ser. Teatral porque era uma peça de teatro. Antes de ser filme. Talvez seja isso. Eu já me identifiquei, porque eu sou do tipo de pessoa que fica até acender todas as luzes pra ir embora. Sim, até porque entendeu? A gente é mal acostumado. Eu acostumo mal a gente. A gente fica em todos os filmes. Não, mas eu também fiquei. Eu sou assim desde criança. Marvel, não lembro de ter visto... Bom, mas enfim, né? Eu gostei disso, mas a música pra mim também eu achei sensacional, afinal. Encaixa o amor é gosto de menta e pipoca. E pipoca, cara. Mas essa é uma. Vocês viram que ela é orquestrada durante o filme em várias cenas? Só orquestrada? Não. Em várias nuances do filme ela toca, só orquestrada. Só orquestrada. Nossa, e bem mais leve, mais suave em alguns momentos que eles se encontram. Mas bem suave. A cena do macaco é ela que é orquestrada. Ah, é. Eu vi que tinha uma música lá. Ela que é orquestrada, bem suavinha. Eu não sabia que era esse. Ela é essa mesma música. Que era o que eu ia comentar agora, que é muito comum nos filmes mais norte-americanos. Eles fazem um único tema para aquele personagem, uhum. né? E depois esse tema, ele é modificado, ele é reconstruído de acordo com a cena que ele tá. Então você tem o mesmo tema mais alegre, você tem o mesmo tema mais triste e tal, não sei o quê. O Hobbit. É a prova disso, o primeiro. O Hobbit primeiro. E até mesmo a trilogia inteira de Senhor dos Anéis, né? Sim. Que é muito, bastante musical aí. Interessante botar isso, esse contexto com Os Miseráveis, já que é de um personagem só, toda vez que tá o Hugh Jackman, faz tan tan tan tan tan tan tan tan, porque é a música que ele começa cantando e segue com ele. É legal observar isso. Quem assistiu Os Miseráveis, perceba. O Piratas do Caribe também tem isso, né? O Piratas do Caribe eu achei fantástico, porque eles compuseram a música no mesmo ritmo da batalha. Então, na hora que entrava o explodiu os canhões, né? Daí eu falei, sim. Caramba, cara, parece... Pega um pouco de Carmina Burana, sacou? Com os canhões da... Mano, que louco, tá? Eu pirava, não. Eu piro no... Qual que é o nome daquele filme da abertura que é assim também, sabe? Tem um filme que só que é... Eu não lembro se é Interestelar. Eu não lembro agora. Tem um filme que ele, tipo, ele vai começando... Não, não é, minto. Ele vai começando, daí, tipo, vai... É Interestelar, que daí começa as ondas, assim, de rádio. Que não, vai ficando... é Contato. É... Não, não é Contato. É da Julia Roberts. Então, não é Interestelar, é Gravidade. Gravidade? Não, Gravidade não é com a Julia Roberts. Gravidade é com a Sandra Bullock. Com a Sandra Bullock. Então, eu gosto também disso. Ah, que eles vão começando... E é um típico de música motivada, porque era o rádio do personagem. Sim. Tanto é que ela pede pra desligar o rádio. Esse, isso daí até rola com Guardiões da Galáxia, que é bom falar o Rock and Feel. Então, mas é que tá. Mas é que tá. É onde que... onde que se torna fácil. Sim. A trilha sonora se torna fácil nesse caso. Porque assim, meu, eu vou mostrar, eu preciso comunicar que ele está se sentindo bem. Oh, I feel good. I knew that I would. Eu preciso mostrar que ele está triste. I'm feeling down today. Aí fica nessa coisa, é onde que a trilha fica muito fácil. Entendi. Entendeu? Que eu acho que no Guardiões a trilha é fantástica, mas só que ele se tornou muito fácil, muito direta. Eu falava, puta, agora vai começar a tua música. Aí, pum, começava a tua música. Justamente porque eles não... É previsível. É previsível, sacou? É previsível pra caramba. Em filme da Marvel, sempre você sabe o que vai tocar. Tipo, tá todo mundo tenso, você já sabe, tá? A música vai ser tensa até começar uma batalha. É. Essa batalha, ela dá aquele estandarte lá, sobe e fica naquela bagunça lá até acabar a luta. Exatamente. É exatamente o que eu ia falar. É isso que eu não senti nesse filme, pra ser bem sincero. É o elogio que eu tenho que fazer com o filme, que é assim, a trilha sonora, ela foi tão presente, tão ausente, que eu só tive que assistir pela segunda vez falando, beleza, agora tem que ver a trilha, entendeu? Então foi, isso eu achei foda, mas acho que é a assinatura do diretor. Sim. Aí, entendeu? É a assinatura do cara, fala, olha, a minha trilha sonora, ela faz parte do meu filme, ela não é um elemento a mais, que é a crítica que eu faço dos filmes Marvel, ela é um monte de camadas e camadas e camadas de coisas que não... Sim. Necessariamente contam a mesma história, entendeu? Uma plataforma, vamos colocar entre aspas, plataforma que usa bastante trilha sonora é animes. Tem um monte de gente falando lá nos filmes. Nos filmes você vê uma música... Você não vê música, você não tá prestando atenção nas músicas. Mas nos animes, qualquer coisa que eles estão fazendo, falando, a música ela tá dando aquela sensação que o personagem tá passando. E se dá algum ruim... Isso é mais forte no anime. Então, e batalha, um que usa bastante e é muito bom é o Attack on Titan. Sim. Mano, é tipo, eles... E não é previsível. Você vê... tá acontecendo a batalha. Você vê que a música tá lá. Mas ela dá uns picos do nada, assim, que chega a arrepiar, sabe? E é muito bom. Você fica assim, meu Deus. Você entra muito no clima do... É, então, você acaba emergindo pela trilha sonora do anime. Tanto que depois, um monte de gente vai... Eu já fiz isso, que vai atrás da... Não da música de abertura nem de encerramento. Você vai pra trilha sonora do anime. Mesmo ninguém cantando nada. É muito bom. Ah. E esse gato é o nariz único. Queria acrescentar só uma coisa, que não tem nada a ver com Lisbela, mas eu acho legal falar. Um filme que é tão bom quanto Lisbela, que passa uma trilha sonora tão presente quanto a 500 Dias com Ela, porque ele até brinca com a trilha sonora na hora que ele está, que você falou, do sentimento muito bom. A hora que ele tá com o sentimento mais foda, começa a trocar. A música do... Eu não vou... É do da Hatings, ou... Que canta? Kiss on My List, não vou saber o nome deles. Que eles falam, you make my dreams come true, que é, você fez meu sonho tornar realidade. Aí começa a aparecer os passarinhos. Eu acho muito bem o jeito que o cara trabalha nas músicas no filme 500 Dias com Ela. Só pra englobar o assunto, porque esse daí passa a emoção certinha do personagem, todas as músicas. Se encaixa perfeitamente. Eu só queria te perguntar uma coisa. Nós comparamos a Lisbela com o Auto da Compadecida. Essa fórmula de filme brasileiro, você como diretor, você acha que já ele é meio manjado pra fazer sucesso? Ele é bem-vindo? Não, como ele não é manjado pra fazer sucesso. Tá, porque embora sejam filmes que tenham tido um relativo público, não sei se eles tiveram um grande sucesso. Quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de mais do que Brasil. Eu acho que eles são filmes excepcionais para nacionalizar a cultura, para fortalecer e mistificar um pouco alguns personagens, o matador, o carioca que não é do Rio de Janeiro, como que eles veem os cariocas, sabe? Isso eu acho muito importante, como pra, culturalmente. Cinematograficamente, eu não vejo eu fazendo, mas eu vejo que eles têm que ser continuados, assim, do mesmo jeito que filmes de Mazzaropi. Honestamente, sim, não são filmes que eu me conecto fortemente. Só que o Matuto, ele tem que ser retratado, porque é um personagem da nossa história, que está presente. E moldou muito das nossas gerações, das gerações anteriores. Então eu acho que eles têm que continuar. Eu acho que Auto da Compadecida, outros autos que tem por aí, eu acho que tem que existir. Acho que esses filmes têm que ser fomentados, assim. Nem que seja para registrar e para despertar a curiosidade das pessoas de ler os livros, ler os contos, curtir a roda de viola, curtir a roda de música. Então, eu acho importante. Eu, como cineasta, particularmente não faria. Porque eu não sei fazer, mas... Eu tô perguntando... Só o Adelo. Eles são, o Rafael tá falando, eles são estereotipados pra caramba. Mas, se você for parar pra pensar... que tá sendo estereotipado nos filmes brasileiros são os melhores. Os caras que não estereotipam alguma coisa, acaba que o povo assiste e fala, esse filme é ruim. Sim, boa tem parte que deles, ter, o povo tem assiste que ter. E fala, não gosta desse filme, esse filme é ruim. A profundidade, entra no caso de profundidade de personagem, porque tem aquele do Coronel e o Lobisomem, não é tão profundo, é uma história mais jogada, nenhum personagem é tão aprofundado ali, e o filme não é tão bacana. Outro filme assim é O Homem que Desafiou o Diabo. Pra mim é um filme horrível, pelo amor de Deus, péssimo gosto, odeio. E tem gente que gosta, odeio filme ruim. E daí então, já é uma estereotipada ruim, porque não é profunda. Então, e já aí a gente tá falando de personagens estereotipados e de história. Vamos colocar Matrix. São personagens estereotipados. Quando você pega lá o Mouse, lá, o garotinho lá, ele é o estereótipo do nerd punheteiro, sacou? Não sei quem é. Vocês têm que assistir Matrix, então, né? Eu já assisti, mas ele é ruim. Outro filme que eu não gosto, Matrix. Então, o próprio Morpheus, né? Sim, ele é um estereótipo. Só que o arco do personagem, do Morpheus é um, do Mouse é outro, do Cypher é outro. Nesse filme, focando no Lisbella, o arco do matador é um, do Lelo é outro, do policial é um, do delegado é outro. São vários arcos. E é isso que dá profundidade da história. Sim. Então eles podem ser estereotipados, desde que tenham arcos bem definidos. Profundos, mas profundos. Porque outros filmes que rola essa estereotipo e não é tão bacana, não fica legal. Já no filme nacional que eu assisti, Reza a Lenda, não sei se alguém aqui chegou a ver. Não, ainda assisti. O Coronel, que eu não sei o nome do ator, que faz, ele é bem estereotipado. E pra mim é o melhor personagem do filme. Não teve nenhum que foi super. E é um filme nordestino que pra mim tá no mesmo patamar, da Lisbela e do Auto da Compadecida. Porque tanto o Coronel e o Lobisomem, quanto o Homem que Desafiou o Diabo, eu assisti com uma gama de ser... Não era. Não sei. O Palhaço também é um bom filme. Eu acho que retrata legal. Eu só joguei essa questão, porque a questão do cultura nordestina, ela não chega aqui pra São Paulo. Não chega mesmo. E é muito rico. A gente acha que não tem filme, mas tem muito filme. Sim. Por isso que eu perguntei pra você o que acha, porque os que deram um boom mesmo foi o Coronel Lobisomem, Lisbela o Prisioneiro e o Auto da Compadecida. Mas é importante salientar que por que que não chega? Não é que porque a gente... isso daí é uma coisa, é questão de mercado. É porque os blockbusters chegam, entendeu? Os blockbusters ocupam espaço. Você tem lançamento todo mês, você tem lançamento a cada duas semanas. Sim, e então, é muito de pescar na... Aí você não tem espaço dentro das salas, entendeu? Pra mostrar os filmes nos destinos. Enquanto nos festivais de cinema, ou festivais, porque é terminado em L. Nos festivais de cinema, não é que tem espaço para os filmes nordestinos. Os filmes nordestinos assim, domina. Sim. A gente briga por espaço, a briga é outra. E lá no, nos festivais de lá, eles consomem muito o conteúdo nosso. Sim. Entendeu? Então é muito interessante isso. Essa troca existe muito, mas infelizmente não existe para o grande público. Tanto um adendo que eu te falei do porquê eles colocarem uma trilha mais pro rock, tanto que a música que foi tocada do... como que é o nome? Do Cabo e da outra moça, eles apresentaram a versão no forró, mas a do Zéu, na verdade, é a versão, ó, show de bola, que eu gostei bastante. E o rock no Nordeste, o pessoal acha que não tem muito, mas os principais roqueiros saíram do Nordeste. Saíram com influência, pelo menos, do Nordeste, muito forte. entendeu? E falta chegar aqui para São Paulo. Então, por isso que eu joguei para vocês. Eu acho que assim, poderia ser um pouco mais divulgado. E no Nordeste, eles fazem normalmente os... Eles expõem com lençol, sabe? Uma coisa bem underground mesmo. Eles colocam o... Como o nome? O projetor. Isso, o projetor sim, no lençol. É uma coisa bem... Existe um projeto. O projeto chama, tem um nome assim. Um projetor, uma mula, uma bateria e um tapete branco, um negócio branco. Uhum. E eles fazem isso. Eles expõem parede, expõem tudo que é branco. Às vezes a cidade meio que se mobiliza pra pintar uma parede de branco, sim, pra eles projetarem e tal. Não sei o que eles... Tem muito. Isso daí não é uma coisa incomum. Isso daí é bem comum, bem recorrente. Que aqui no Sudeste é muito difícil. Porque também a gente aqui tem um acesso muito fácil das coisas. E pra eles, exatamente, interior Nordeste não é tão fácil. Tudo é fechado e vai pra lá e são mais abertos às novidades. Sim, sim. Ah. Porque tudo é novidade. Se você não tem, é lógico que você vai. Tanto é que lá faz muito sucesso o circo. E aqui o circo tá morrendo. Ah. E é aquele circo que, tipo, tem um palhaço, meia pipoca, e a graça é o cara fazendo uma... Também você tem uma situação de pobreza. Sim. O que eu tenho que agradecer esse filme, esse cineasta, porque a pobreza não fez parte da história, não, né? Sim. Ele não, a pobreza não era personagem. Puta, que bom. Do mesmo jeito que a violência, né? Sim, não. A então, violência, às vezes... Não foi bem um estereótipo que eles criaram do filme, eu vejo. Sabe por quê? É, então. Porque os personagens, pra mim, foram como se fosse da minha família, entendeu? É. Porque eu tenho família, da minha avó é da Bahia. Então, assim, eu vi muita coisa. O namorado da Lisbela com o Corcel, quando eu morava num certo bairro, tinha um senhorzinho do Nordeste que tinha um Corcel azul, né? Entendeu? Então, assim, pra mim foi uma coisa familiar, não foi um estereótipo, entendeu? A pobreza como personagem ou como elemento fundamental da história não está lá. E é por isso que foi tão difícil aceitar que o Leléu fugiu tantas vezes de casar com ela. Ele deixou claro isso em algumas vezes, que a música deixou claro, inclusive. Sim. Eu ela não é tão rica e eu sou tão pobre. Quer dizer, olha só que interessante. É outro fechamento bem legal. A música, ela explicou uma questão importante, que era ele não se achava digno de ficar com ela. Lembrando que ali também é Caetano, e ali Caetano toda hora. Beijo, Caetano. Gente, Pensamentos Finais, eu achei que foi um filme excelente, muito bom a trilha sonora. É, recomendo muito todos assistirem. Agora está livre no YouTube para vocês assistirem. Sim. Então, não esperem terminar esse vídeo e vão assistir o filme. Por favor. Eu acho que é isso, Considerações Finais. É um filme delicioso, assista com a família, assista com o namorado, assista com o seu cachorro, assista sozinho, assista com a sua... sei lá eu, mas assista o filme. Eu ia falar uma vez, é muito grande, assista o filme, muda essa ideia. Isso, assiste o filme, minhas considerações, assistem o filme, pesquisem sobre as trilhas sonoras, que são excelentes, tem muitos artistas maravilhosos, e você joga no YouTube, tipo, por exemplo, a Elza Soares, já aparece a Sônia, né? Sim. A Sônia, tu joga o Zé, já aparece já outros artistas do Nordeste, gente, é uma cultura muito rica, muito legal de se explorar, principalmente o rock nordestino. Ouçam o Zé Brito, ouçam o Zé Brito. Soraya Queimada, ouçam o Zé Brito, meu tio matou o cara, ouçam o Zé Brito. É isso, gente. Gente, muito obrigado, um agradecimento muito especial ao Estúdio Politeama, que facilitou a existência do canal, ao Bicho Distante, que está aqui hoje mais uma vez, novamente. A Doce Vegana, não sempre aqui. Tão doce, sim. Que hoje está aqui e não está com a tapioca, delícia, Coisas do Thiago, porque ele que edita. E cada dois venenos estão aqui também. E é isso. É isso aí, moçada. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e isso tudo aí, que vocês estão acostumados. Curte, compartilha. E se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve no canal. E não repara na tomada. E mostre para todo mundo que você gosta. Sim. E não repara. E comenta aqui embaixo se você quer que a gente fale de algum filme muito específico. A gente só pede que não seja um filme que acabou de sair do cinema para não dar spoiler pra galera. Mas de resto. Também não pede, sei lá, eu. Manda bala. Solta essa imaginação aí, ó. Abriu a perna demais, a trilha sonora não tava bacana. O beijo de cá, entendeu? Tava com espinha, entendeu? E é isso aí, gente. Tchau. Final mais necessário possível. Muito grato. Pelo menos depois. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de medo e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da comida, doce, barriga. É drama, aventura, mentira. emoções viram luz, e sombras e sonhos movimento, e o mundo todo vira nós dois, dois corações bandidos, enquanto uma canção de amor persegue o sentimento, os ruins da ré e sobem os créditos. O amor é filme e Deus espectador.